Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha, aqui na Rádio Unifran FM 101.3. Meu nome é Tuizo. E eu sou a voz. E estamos chegando no final do programa, infelizmente. Mas como prometido, parece comprometido, né? A gente vai dar sequência ao especial Devil Level, que rolou algumas musiquinhas no primeiro bloco. E é isso por enquanto. A gente tem indicações de livros, de filmes, de receitas de comida. Livro eu reafirmo Brumas de Avalon. Brumas de Avalon. Da semana passada. A gente falou na semana passada que sobre eu isso. Eu terminei de ler o terceiro livro, só falta um e assim. Leiam, porque é muito bom. Fascinante. Que legal. Ah, é uma leitura comum pra quem gosta de ler. Tipo, muita gente que gosta de ler já leu. Sim, sim. Brumas de Avalon. Pra quem não sabe, é um ponto de vista feminino da história do Rei Arthur, meu xará. É. E o que mais que a gente tem feito? Filmes. A gente tem assistido aquele seriado lá, né? O Game of Thrones. É, a gente começou a assistir. Só que a gente começou agora. Mas a gente tá começou agora, a gente não tem muito o que falar, a gente tá meio perdido na história ainda. Eu tô muito mais perdida ainda, porque além de ser uma história também sobre cavalaria e rei, e esse é o tipo de história que você tem que conviver só uma vez a cada 10 anos, né? Senão você mistura todos os personagens e todas as histórias. Aham. Uhum. A própria história do Game of Thrones e a Brumas de Avalon também são muitos personagens, assim. Então a gente fica meio perdido. A gente não sabe quem é amigo de quem, quem é a família de quem, quem é. Mas com o tempo a gente vai familiarizando, assim, os personagens e. A gente tem assistido muito True Blood também, né? Que é um seriado muito bom, que a gente gosta muito. É, em comum a gente tem True Blood, Walking Dead. Walking Dead. E esse Game of Thrones, né? Até agora, uhum. Assim. E eu vejo mais alguns. Alguns, tipo, uns 40. Uns 40. Eu é que não tenho muito hábito de ver seriado, não. Eu assistia Dead Seventh Show na época, que passava no Sony na década de 90, mas nunca me aprofundei, não. É, e filmes, né? A gente teve a premiação do Oscar no domingo, né? Assim, e não tenho muito o que falar sobre os filmes do Oscar, porque a gente não assistiu nenhum. É verdade. Nem o Django Livre do Tarantino a gente viu ainda, porque, né, no nosso cinema da nossa cidade não veio, então a gente tá esperando. Ah, mas isso baixar, tem muita gente que fica reclamando do cinema que não vem nada e tal, mas porra, Ribeirão é tão pertinho, né? Ah, mas é foda, São né? São Carlos, não, Araraquara. É pertinho, mas, pô, tem tipo assim, só de pedágio. Eu sei, eu tô pedágio. Sendo irônico. Ah, bom, achei que vocês vão sério. Não. Porque realmente é perto, uhum. Sabe? Se fosse pra gente ir pra Ribeirão, se não tivesse os pedágios, por exemplo, ir pra Ribeirão era muito simples. É, né? Eu tô ligado. Mas voltando ao Oscar. E a gente não, assim, eu não tô muito empolgada pra ver nenhum filme, na verdade, do Oscar. Eu cheguei a... Então esse assim, amor aí, né? Então, esse amor a gente tá pensando em ver, mas a gente tá meio com medinho, assim. Eu tô com medinho, porque eu acho que é um filme muito cruel. Sim, sim. Dilacerante. É, o diretor de violência gratuita, né? E daquele outro filme, Professora de Piano, também, que é um filme com aquela atriz francesa, e Isabelle, não sei o que Fita Branca também. Que... O filme foi premiadíssimo. E esses filmes dele são realmente bem pesadões. É um diretor bem cru, né? Bem realista. Então a gente tá pensando em ver esse. E eu também quero ver Os Miseráveis, porque... Ah, sim. Né? Porque eu não dispenso comentários. Tem muito filme agora, assim, né? Tipo aquele Alexandria também. O próprio Anna Karenina, né? É, então, esse também quero ver por causa da história, né? Sim, por causa do... Se bem que esses dias eu tava vendo sobre uma biografia do Tolstói e aparentemente ele era um monstro, assim, e caiu a minha... Isso te aconteceu várias vezes, né? Com o Book, por exemplo. Afinal, pra uma feminista radical... É, quase perco a minha carteirinha de feminista, porque eu gosto muito do Book. Fazer o quê, né? Book Bukowski, tá, gente? Book, porque ele é meu brother, então... Sim, sim. Ah, então acho que é isso. E discos? O que a gente tem? Então, tem o Iggy Pop e o Stugs, né? Que vai lançar o disco Ready to Die, agora em abril. E Yes também, banda da Carinhão. Olha só, que diria. Vai lançar também em abril o disco Mosquito. E já tem faixa por aí rodando do disco novo e tudo mais. E a gente viu também o clipe do David Bowie. Né? Que é um coisa. Disco também que tá sendo gravado. A né? Tilda Swinton, quem diria? Eu achei muito óbvio. Tipo, óbvio no bom sentido, assim. Ela é andrógina, né? Eu tenho pra mim, se algum assim. Dia a gente for fazer alguma coisa do tipo filmar a vida do Bowie no cinema. É, seria ela, ela certo. Seria, né, ela seria o Bowie. Sim, ela já é o Bowie, né? E eu acho ela também muito parecida com o Tom York. Todos os arcanjos andrógenos aí, Tom espalhados. York. Tom Pipoca também. Além do David Bowie, só abrindo um parênteses aqui. Começou no final do ano passado, o Scott Walker lançou um disco no final de 2012, né? Um grande monstro da música aí. E depois o Nick Cave lançou um disco novo, o David Bowie lançou um disco novo, vai estar lançando um disco novo. Agora você falou do Iggy Pop e tal. 2013 tá prometendo, como hein? Chama aquela banda? E tá todo mundo, tipo, soltando as frangas mesmo, assim. Qual? Nine Inch Nails? Vai voltar também. Ah, aí, tá vendo? Olha só. O Flaming Lips também fazendo um disco novo. Que a gente já falou muito disso aqui no programa, tá até saturando demais. Mas, sei lá, 2013 promete. É, então, lixeirinha também é cultura, né? Qualquer dia a gente deveria fazer um... Como chama aquelas paradas que fazem? Uma coletânea? Uma... Não, aqueles negócios que fazem podcast. Ah, um podcast. Já é um podcast praticamente, né? Dá, mas com um tempo indeterminado, né? Ah, aqui sim, aqui a gente tem sim. Que ficar... Mas... A linguagem da rádio é diferente. Pois é. É isso, um grande abraço pra quem ouviu a gente até aqui. Vamos de som agora. Só recapitulando um pouco, a gente tá fazendo um especial do Devil Evil, do grandíssimo Lully, que na banda toca guitarra e outras viagens aí. Gabriela é baterista e Cadu Peixoto no baixo. E eu fiz uma sequência aleatória dos dois discos deles aqui que eu achei no Trama Virtual deles. Tramavirtual.com.br/devillevel. E é isso, uma ótima noite de quarta-feira para quem é de quarta, uma ótima tarde de domingo para quem é de domingo. Fiquem de bem com a vida. E logo mais tem mais. 3, 2, 1. Até! Die eigene Seelenweise ihrer Schwester, die eine und die Menschen. Vergangen soll nicht vergangen sein. Gewiss, du hast recht, Meister, der Schmerzen wären nicht unter den Menschen, wenn sie nicht, Gott weiß, warum sie so gemacht sind. Mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sie beschäftigen, die Erinnerung des vergangenen Übels. raios catódicos, podemos não só determinar a voltagem, tensão ou diferença de potencial, como também visualizar o perfil ou forma assumida para essa voltagem. Aqui é o Ney Talarico. Escuta, porra, esse negócio lixerino. Colher, mulher do Galfo! No meu programa não tem palavrão, não, porra! Fecha a tua boquinha de esgoto e vai passear em outra freguesia.